toma y a que vito. Que vito prosiga. Mike, que vito prosiga. Ok, boa noite, eu te visto que eu estou arqueado aqui no BAT 3, posição 62. Solicito aí autorização para a aeronave ser rebocada para o BAT 1, posição 6. Autorizado, vou ter escrito permanente, Mike Yankee Vitor. Ei, autorizado, escrito permanente, obrigado. Zero, Salvador Aracaju, 190 autorizado, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. 1208 controle, acione 5006. Zero é para o estacionamento. 03 está livre é para o táxi. 173 Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, Piano Pesulu 16, Bravo Hotel Zulu, trive após conforme. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, pós-bridge. 1208 controle, acione 5000. De controle, 5000, o transporte copiado? Reporte para estacionamento, 173. Mike Anquisito, autorização para ingresso no pátio principal. Visualizado ingresso no pátio principal para o portão 06, reporte ao término. Reportará. Para o táxi 23520 com 54 a bordo, antena Recife comprovada de automação. Tio 4 a bola, autorizado o táxi, via Indy Alpha, chego novamente no ponto esperador no 0, Quirengão no 04, então 3520. Decolar, estou no zero, vento 180 graus, 7 nós. Dia 35329, autorizado chegada bom, fideta para 4000 pés, QNH 104. 120, decolou 18, controle 108, boa viagem. 08, abraço, 3520. Olha, Moena, são 3520, cruza 1200. Santa 3520, boa noite, contato radar, sua para o nível 190, saída PUC. Contato radar 190, PUC, Jamo Caju, 3520. Mike Anquisito, parqueado no 06, frequência livre, bom dia. Bom dia. 3520, chame Recife no 2085, alterna no 2545. 3520, confirmo, 2085, 2545. Bom trabalho, Jamar. Amém. Para táxi ao voo, 173-1, aborde, 3 horas e 55, alternando a linha. Cruzado táxi, via Índia e Alfa, ponte esperador no 0, chame novamente, que negar no 0 no 4. Via Índia e Alfa, ponte esperador, chame novamente, fica tudo ali, voo no 173. Trip 5329, após pilo, desça para 2000, QNH1 no 0 no 4, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, livre LS, agora estabilizado. 329, liberada. 173, a linha decola, pista no zero, vento 160 graus, 10 nós. Está estabilizada, a visoca cabeceira no zero, 5329. 5329, completa aproximação, chame a torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Alô, bom dia, 5329. 229, QNH 1004, custo da aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. 329, aguardará. O 73 decolou os 32, controle 1208, boa viagem. Controle 208, muito obrigado, bom trabalho, bom dia. Gol 1973, contato radar, suba para nível 360, voo ideal. Correção, voo líder. 360, vamos líder, gol 1973. Todos estão no 0, 329.